Runway 2-1-2, voa sobre a água, está a 40 milhas afastado agora, DC sem restrições para 2.500, autorizada aproximação à aeronave. 2500, 1-0 no 5 mais 2, autorizada a aeronave no 8-1-2. Ajuste 1-0, 1-3.5. 1-0, 1-3, ou no 8-1-2. Delta 366 visual, estabilizado na aeronave 1-8, no 10. Tente Gol 1-8, 1-2, reduza cheque o trem, chame Torre 1-8, 9-5. Torre 8-5, 1-8, 1-2, boa noite. Salvador, bom dia, boa noite, 1-2, 4 milhas do 372, avisando. Gol 1-8, 1-2, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-0 graus, 0-9-9. Livre pouso 1-0, 1-8, 1-2. Gol 1-8-1-2 no solo 5-7, libere a direita, solo 1-2-1 no decimal 9. Direita 1-2-1-9, gol 1-8-1-2. Salvador, bom dia, boa noite, 1-2, ingressando Alfa. Boa noite, 1-2, taxi via Alfa, Kilo, para o Parte 3, que atentou o sinalizador, ótimo. Alfa, Kilo, segue o sinalizador, nós não deve. Boa noite, tá 3520, informação do Charlie, autorização de autorizou para a costa. 3520, 100 minutos. Aguarde preparando a PUCA. Afirma, tá pronto? Autorizado, João Pessoa, nível 370, colar pista no 0, primeira curva à esquerda, perfil da PUCA, chamo, Aracaju, no pedal 17, conforme. 5426, transponder, controle, 208. Correto, chame pronto no portão 10. Salve Salvador, eu vou 1173, informação tarde, São Paulo, Guarulhos. 730, guarde costas, preparando a dela. Preparando a dela, eu vou 1173. Autorizado no 10, chefe táxi. Gol no 173, copia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pesuru na 0. Nicola da pista na 0, primeira curva à direita, no perfil da Dael, Leda e Rumi. 5435, transponder, controle 12080. O nono 73 com a chance, pronto no 7 para pushback funcionamento. O táxi da 3520, 139 a bordo, Maceió, 2. Tati 1 no Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 013, boa viagem. Tati 1 no Índia, no ponto de espera torre da 3520. 7, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, voo. Agora está 3520. Então 3520, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 09 nós. Decola, pista 10, tá? 3520. Então 3520, decolado aos 26, controle agora 119, correção, 120, decimal 8, tem um bom voo. Controle 208, boa. Controle Salvador, boa noite, tá 3520. Autorizado, Fátima no Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 0, no 3, boa viagem, 1173. Informador, voo no 173, aproximando ponte 0, 0 pronto. Voo no 173, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 110 graus, 08 mais. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, voo no 173. Dan 3520, chame Recife 12685. Recife 12685, boa. Decolado aos 3-2, assistindo agora o controle 120 decimal 8, confirmando o transponder 5435. 1208, 5435, gol 1173, obrigado, bom dia. Controle Salvador, gol 1173, de coluna, escuta. Gol 1173, aciona a identificação. Aciona a ideia. Gol 1173, contato estabelecido na mudança de código e a identificação, está 5 milhas e meio afastado. Vigilância. Gente, acendendo então para o 360 na perícia da Elgo no 173. estou na escuta do Mike Bravo Yankee na remota 1-3. Prossiga. Bom dia, Mike Bravo Yankee, solicito autorização de reboque da 1-3 para a posição 1-0 do pátio principal. Autorizado, reporte ao término. Bem autorizado, reportar ao término, Mike Bravo Yankee. Gol 1-1-7-3, 1-2-5-1. Boa noite, obrigado.